Na mesa de um bar, tudo é assunto. O futebol do final de semana, os namoros, política, o filme que chegou aos cinemas e ciência. Isso mesmo, ciência. Nos dias 15, 16 e 17 de maio, acontece mais uma edição do Pint of Science, um dos maiores festivais de divulgação científica do mundo. O Brasil e outros 9 países encaram juntos o desafio de levar conhecimento à população de uma forma descomplicada. Restaurantes, cafés e bares serão cenário de discussões relacionadas à biologia, computação, engenharia, estatística, filosofia, física, história, matemática, química, sociologia e muito mais. Só no estado de São Paulo serão 10 cidades. Luína Almeida conversou com Natália Pasternak, coordenadora nacional do Pint of Science, para falar sobre os objetivos do evento e sua dinâmica. Vamos ouvir. E quem conversa conosco é Natália Pasternak, coordenadora nacional do Pint of Science. Natália, quais são os objetivos do Pint of Science? Principalmente divulgar e popularizar a ciência brasileira. Não só brasileira, porque o Pint of Science é um evento internacional, mas ele preza conseguir divulgar a ciência de cada país de forma independente. Então, ele funciona simultaneamente no mundo todo, são sempre os mesmos dias do festival, e cada país deve priorizar divulgar o que se faz de ciência nesse país. E cada cidade, então, segue o exemplo, de maneira que a gente possa mostrar para a população o que, que o cientista brasileiro faz. Natália, aqui em São Carlos nós somos privilegiados, nós temos 2 grandes centros de desenvolvimento de pesquisas, de avanços em diversas áreas, sejam elas ciências humanas, exatas ou biológicas, e aí a população vai ter a oportunidade de conhecer e também num ambiente mais descontraído, né? Você pode explicar para nós a dinâmica do Pint of Science? Com certeza. Eu acho que a grande sacada do Pint of Science foi justamente tirar o cientista de dentro da universidade, de dentro dos centros de pesquisa, e levar para um local de descontração, para um local de conversa, de bate-papo, que é a mesa do bar. Se o brasileiro pode ir para o bar para falar de futebol e de política, por que não falar de ciência? Então, transformar um bate-papo sobre ciência numa coisa divertida, uma cerveja com os amigos, com a namorada, com o namorado, com o marido, com a família, você transforma isso num programa e você mostra que é legal, é divertido e é importante. Então, ao mesmo tempo que você vai lá para se divertir, você também vai aprender sobre um assunto que te interessa. Natália, quem pode participar? Há algum custo para a pessoa que for ao Pint of Science? De jeito nenhum. O Pint é completamente aberto, qualquer um pode participar. Não é um congresso, é um festival como os grandes festivais de música. Nós estamos lá para falar de ciência e quem quiser ouvir, quem quiser perguntar e participar e celebrar a ciência junto com a gente é muito bem-vindo. É só aparecer, pegar uma cerveja e participar da festa. Natália, então deixa aí um convite para os nossos ouvintes. Venham brindar a ciência brasileira no Pint of Science Brasil, que acontece nos dias 15, 16 e 17 de maio, em 22 cidades no Brasil e 11 países no mundo. É o maior festival de divulgação científica no mundo. Sempre começa às 7h30 da noite. É só aparecer, não precisa de inscrição, é completamente aberto. Você paga só o que você consumir no local. Venha ver como a ciência pode ser divertida, interessante e um assunto para a mesa de bar. Lembrando, então, que nos dias 15, 16 e 17 de maio, às 7h30 da noite, será realizado mais uma edição do Pint of Science, evento que acontece em mais 22 cidades no Brasil e mais de 100 cidades espalhadas por 10 países. Aqui em São Carlos também tem programação e você pode conferir os locais e os palestrantes do Pint of Science 2017 pelo endereço www.facebook.com/PintBrasil. Lembrando que Pint é com T mudo. Luína Almeida, para o Rádio Fiscar Notícias. Obrigado, Luína. Lembrando que o Pint of Science é gratuito no Brasil e as pessoas só pagam o que consomem nos locais em que acontecem os bate-papos científicos. Então vamos repetir os endereços para mais informações. É o www.pintofscience.com.br e no Facebook em www.facebook.com/PintBrasil. Em São Carlos, além da USP e de outras instituições, o evento conta com o apoio da UFSCar, por meio da Rádio Fiscar, da FAI UFSCar e da TV UFSCar. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Rádio Fiscar Notícias.